Lima Golf Kilo Delta, clear to Echo Golf Golf Whiskey, flight level 410, via upper Whiskey 58 until Romeo Echo Charlie, after that via upper Bravo 623 until Fox November Oscar, after that via flight plan route, departure runway 10, after departure left turn, Puka departure, Papai Uniform Charlie Alpha departure, with Caju transition Alpha Romeo Uniform transition. Squawk code 5412 and control departure frequency 120.8. Alpha Romeo Uniform, Caju transition, Caju Alpha Romeo Uniform, and control departure 120.8. Rebacks correct, Golf Kilo Delta, April number 3. Clear the startup and call me ready for taxi. Status, are you ready for taxi? 2000 e autorizado final da 10. Trip 5218, desce, mantém 3000 pés. O ajuste no 097. 3.097, 5218. Está 3603. Boa noite, prossiga. Está um pouquinho adiantado ainda. Vê como adiantar a saída para Guarulhos? Saída para Guarulhos da Eleda Bridge. Assim que obtiver o plano do sistema, chamo para a copa, ok? Da Eleda Bridge não se escuta, obrigado. Zero. 060 na Marinha, centro de sol identificou. Xenema 202, desce, mantém 4000 pés, ajuste no 0, ou no 5. 5000, 6212. Estamos usando 210 mais, 5218. Ciente, o tópico vai seguir 737-800, está à sua direita em 11 milhas, na posição de 1 hora. Certo, pode estar. confirma para o 6212 o nosso número de chegada? Número 3. Ciente. Salvador, boa noite, está 3197. Está 3197, contato radar na decolagem, pode manter o nível de voo 360, vigilante. 360, está 3197, autoriza Israel Oleda. Oi, Leda, 3197. Leda, autorizado, obrigado. Revisão 70, visual, se autoriza para prosseguir para 2000? 2000 pés, qual a prova que você está mantendo? Estou mandando o localizador, pro 110 no momento, para interceptar. Ah, sim. Minha indicação você está com pro 100, está paralelo ao log. Você deriva, senhor. Tá bom. Nós estamos já com visão com a pista. Ok, ciente. 5-2-1-8 autorizada, final no zero. Certo, obrigado. Gol 1-8-8-4 complete final, chame torre no 186. 1-1-8-6. Correção, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Genema 212, velocidade em 200. São 3603, eu possuo o plano, Guarulhos 340, pronto, copo. Pronto, né, escuta. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta pelo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5436, responda. Autorizado Guarulhos, nível 340, saída da El, Leda, depois bridge. Intercepta pesulou no meio, depois confunda o plano, decola da 10 com curva direita. Controle 1208, transponder 5436, só 3603. Correto, portão 62, chama pronto para o expedicionamento, são 3603. Chamará pronto, está 3603. Golf Kilo Delta, Eclipse Taxi via April No. 3, after Main April, after Taxiway India, until Route Point Runway 10, Route Point Towers 118.95, and QNH 1017. Dois, autorizado a final, pista 10, segue o ATR à sua frente em 6 milhas. Ah, o tráfego está agora a 3 milhas de do externo. Estou monitorando, 6212. Está estabilizado no eixo, em visual com o tráfego da Gol que está na frente, estamos reduzindo a velocidade. Ok, só. 3662 da TAM, sem identificação, chegada a Mari, desço, mantém o 050. 050, Mari, Salvador, está 3197, é possível voar na Project Bridge? Aguarde. 2000, o uísque é califórnia? 2000 pés, o uísque é califórnia. 2000. 612, no localizador, complete final, chame torre 118, decimal 95. Chama torre, 612. Uniforme autorizado, afinal no zero. Afinal no zero, isso tem que funcionar. Bruno 884, táxi CV Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, chamando por Juliette. Sete, foi bridge. Autorizado bridge, pressionando 97. Bom, 884, Juliette, posição 09. Juliette para 09, 884. Bom 97, chamo Centro Recife, frequência no 3325, alterno 251. 3325, 251, 3317. Boa noite, 35218, livrando a sua escuta. 5218, liberando via Eco, prossegue Alfa, Juliette, remota 1-3, seguindo o bug da Gol. Alfa, Juliette, para 1-3, seguindo o Gol, 5218. Celular localizador, Juliette, Uniforme. Aqui uniforme completo final, chame torre em 1-8, decimal 6. 8-6, obrigado, boa noite. É, desculpa, 18-9-5. 18-9-5, o esquerdo em forma. Noite. Salvador, boa noite, azul 4070, Bichota. 4070, sem identificação, chegada mais, desce e mantém o nível de voo 060. 060 e mantém a chegada mais, 4070. SAP 4070? Autorizado, SAP 4070. Autorizado, pode ser aceitado. Good evening, Golf Lima, Golf Kilo Delta, passing 1,800 feet, climbing flight level 410. Roger, Golf Lima, Golf Kilo Delta, climbing to flight level 410, Fuca Departure, read that civilian. Climb flight level 410, Fuca Departure, Golf Kilo Delta. Tran 3662, autorizado, descida 2000 pés, ajuste no 0 no 7, aposte na final da pista no 0. 2017, autorizado LS, 2662. Salvador, boa noite, Xenai 6110, informação ótima. Xenai 6310, ação de identificação. Chegada Mari, desse mantém o 060. Mari 060, Xenai 6310, quando possível, TAP. Excelente voo, TAP. TAP, Xenai 6310. Azul 4070, hibridecida 3000 pés, ajuste no 097. 3000 no 0 no 5, 4070. No 0 no 7. Vou no 0 no 7. localizador, tá 3662. É um 3662, completa final, torre 118, decimal, meia dúzia. 28, obrigado. Congênio, 118, decimal, 95. 295, obrigado. Azul 4070, autorizado a final do procedimento ILS 76, desça para 2000 PR, altímetro no 017, após estabilizar. 2000 no 017, chama estabilizado na 4070. O Xanai 6310, desça para 3000 PR, altímetro no 017. 3000 no 017, está 6311. São 3.003, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 3.003. 5, decimal, 4, 5. 6, decimal, 7, no, 1, 2, 5, 4, 5, Costa Delta. Oh, 1, 2, 6, decimal, 8, 5, have a nice flight. 1, 2, 6, 8, 5, thanks, Costa Delta, bye. São 3.062, táxi Lemos e Alfa, mantenha a posição em sua táxi Juliette, aguardando para ingresso. E Alfa, mantenha a posição Juliette, 3.062. Desox-Ray, 4070. Azul 4070, completa final, torre 118.95. 118.95, azul. horas e 55, já deu no patrulha. São 3603, está aqui via parte principal, Indy Alpha, está o ponto de espera do 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1017, bom voo. Via parte Indy Alpha, está o ponto de espera do 10, lá chama torre 118, São 3662, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette 08 ao portão.